Expectativa que está aqui dentro de mim, por ter a certeza que um dia vou habitar em ti. Jerusalém, espere por mim. Jerusalém, que matou os profetas, terei grande festa ao chegar ali, estando à porta da linda cidade. Estando à porta da linda cidade, o Senhor na verdade chamarás por mim. Oh, quanto almejo um dia habitar lá em Jerusalém, onde eu irei morar. Oh, quanto almejo.